aquilo que me caracteriza como treinador é essencialmente uma: a minha equipa tem que jogar bem. Uma das coisas que os adeptos podem ter a certeza é que vão ficar orgulhosos daquilo que a equipa vai fazer. Porque assim como eu era jogador, assim sou como treinador. Não gosto nem quero que uma equipa minha jogue mal. Mas acima de tudo, alterei a minha metodologia de estar, porque uma pessoa tem que se adaptar ao futebol moderno. E quem não for intenso, quem não for agressivo, quem não quiser ganhar, se os nossos jogadores não quiserem ganhar mais do que os outros, dificilmente se consegue ganhar. A qualidade única e simplesmente não chega. É preciso qualidade, mas também é preciso coração. Por isso, a nossa equipa vai ter qualidade, mas também vai ter intensidade e vai ter querer. Porque uma das coisas que caracteriza a minha equipa nos últimos 4 anos em que eu sou treinador é que eu posso me orgulhar de, nos últimos 4 anos, se apanhei umas 3, 4 equipas que metessem mais intensidade em termos de jogo do que a minha, foi muito. E essa intensidade é aquela intensidade que eu pretendo meter o Beira-Mar a jogar à bola. É um risco que eu corro, mas é um risco que eu quero correr, porque podia ser, sinceramente, podia ser muito fácil para mim nesta altura virar as costas ao Beira-Mar. Por muito que as pessoas digam, aquilo que eu tenho feito, orgulho-me, tem sido falado, tem sido visto. Felizmente, tive muitas propostas para aceitar, projetos mais auspiciosos, mas o que é que seria de mim se eu rejeitasse o meu clube de coração? Não, não ficaria satisfeito de mim mesmo. Sim, nós vamos lutar, não somos candidatos, não vamos ser candidatos, mas vamos querer disputar todos os jogos para ganhar os jogos todos. Este campeonato é um campeonato extremamente complicado. Relembro que no último ano entraram 72 equipas, de 72 equipas existiam 50 candidatos e de 72 equipas só se vão subir duas. Por isso ficam 70 e 70 equipas às portas daquilo que se pretende, com orçamentos completamente monstruosos. Não digo que é sorte, uma sorte subir nesta divisão, é muito trabalho, mas é preciso chegar a uma fase final, a um playoff, e infelizmente eu sofri esse revés, porque já fiz um playoff de acesso à subida contra um Farense, e única e simplesmente fui eliminado por golos fora. Mas é extremamente difícil fazer uma época onde um clube pode acabar um campeonato e fazer um campeonato de julho a julho e acabar em primeiro, e depois num play-off, por ter um dia mau, não conseguir a desejada subida. Por isso, desengane-se quem pensa que este é um campeonato fácil. É um campeonato super difícil, super exigente, e por aquilo que eu conheço deste campeonato nestes últimos 4 anos, esta Série B da próxima época vai ser a melhor série que este campeonato já teve. As dificuldades existem em todos os clubes. Cabe-nos a nós contornar as dificuldades. Os conhecimentos que eu tenho e que o Afonso começa a ter e que o Presidente começa a ter em termos deste campeonato são enormes. Nós temos que gerir estes mesmos conhecimentos para trazer jogadores que nos possam ser importantes, que possam ser mais-valias, mas também a um custo reduzido. Porque é aquilo que eu digo, as dificuldades do Beira-Mar são grandes, mas nós estamos dispostos a contornar essas dificuldades do Beira-Mar com muito trabalho, com muita dedicação, com muita humildade, que é assim que o Beira-Mar tem feito desde o primeiro dia que renasceu e é assim que vai fazer até o último dia que vai lá chegar. Agora, para aliviar um pouco, é possível ter mais um elemento do Clã Sousa no Beira-Mar? Como treinador gostava muito, mas infelizmente é impossível. O Afonso está num crescimento sustentado extraordinário. Espero que ele chegue rapidamente à equipa principal e ficamos a torcer por isso, porque era mais um beira-marense que nós podíamos orgulhar e dizer que chegou lá.